Mas alguém tem que parar pra pensar. Mas alguém tem que parar pra pensar. Mas alguém tem que parar pra pensar. Cabe na palma da mão a pedra filosofal, e o que tá escrito nela é algo muito natural. Mas pra entender o que diz aquela frase é mais difícil que saber quando a letra A tem crase. Pois a maior verdade é uma grande mentira. Descrente eu não sou, o que eu sou é realista. Já falei da minha lista de agradecimentos antes, só que hoje eu vim pra polir os diamantes. Pois é assim que deve ser visto esse bicho esquisito, ser humano, espécime em conflito, extinção. Só quando ele mesmo resolver que não tem mais nada interessante aqui pra se fazer, e aperta o botão da autodestruição na contagem regressiva, se arrependerão. Pois quando se tem consciência da morte, tudo ganha mais sentido, o fraco fica forte. Desde a saudade que tu sente da família, porque tá na ilha, até o arrependimento pela trilha que vinha fazendo sem refletir direito, e no arquivo confidencial que só você tá vendo, percebe o quanto foi pobre. Eu falo de espírito, respeito passou longe, o sorriso foi cínico. Mude sua atitude perante o próximo, só assim o mundo muda, é raciocínio lógico. Mas alguém tem que parar pra pensar, porque assim não dá, vai saber onde vai parar. Mas alguém tem que parar pra pensar, porque assim não dá, vai saber onde vai parar. Mas alguém tem que parar pra pensar, porque assim não dá, vai saber onde vai parar. Mas alguém tem que parar pra pensar, porque assim não dá, vai saber onde vai parar. Tamanha competição desnorteia o coração. A cabeça manda, mas não é o melhor patrão. Decide baseado em fatores não éticos. Tô falando dos fatos, não tô sendo profético. Sem dom pra ser mãe, muito menos Diná. É que a situação do mundo sempre vai me indignar. A não ser que eu vá morar no nosso lar. Do contrário, sempre vai ter rap pra tu escutar. Cada um tem uma forma de lidar e eu não apoio quem pede uma mão e acaba arrancando os olhos. Abusar de boa vontade chega a ser pior que viver na má vontade e não dar o seu melhor. Tipo a dona de um puteiro me falou uma vez: cada um dá o que tem de melhor pra oferecer. Portanto, entenda, cara que não acrescenta, tá mais vazio que a cara já sem pimenta. A nossa existência tinha que ser rica em vivência, mas anda à beira da falência. Contatos virtuais pelas redes sociais não podem fazer a vez do carinho dos pais. Se seu filho tiver trancado no quarto, não custa nada, entra, diz que o ama e dá um abraço. Isso fará diferença, não é questão de crença. Quem se sente seguro enfrenta o mundo com eficiência. Mas alguém tem que parar pra pensar, porque assim não dá, vai saber onde vai parar. Mas alguém tem que parar pra pensar, porque assim não dá, vai saber onde vai parar. Mas alguém tem que parar pra pensar, porque assim não dá, vai saber onde vai parar. Mas alguém tem que parar pra pensar, porque assim não dá, vai saber onde vai parar. Parar pra pensar, mas antes de agir, né? Não adianta também ficar só aí filosofando que não resolve porcaria nenhuma. Mas alguém tem que parar pra pensar. Mas alguém tem que parar pra pensar. Mas alguém tem que parar. Mas alguém tem que parar. Mas alguém tem que parar.